Olá pessoal, hoje estamos trazendo a técnica do quadrado na escala de Fá maior. Pessoal, essa técnica de hoje ela é continuação dos exercícios que estamos trabalhando, né, nessa série aí, ok pessoal? E só para relembrar, é interessante tocar e cantar o nome de cada acorde várias vezes, porque dessa maneira a gente consegue educar o ouvido harmonicamente e depois facilitar nos acompanhamentos musicais, ok pessoal? Porque quando a gente está fazendo um acompanhamento, a mudança, né, do acorde é através do ouvido, ele que vai indicar para a gente, olha, esse acorde, aquele acorde, e assim a gente vai trabalhando as harmonizações, acompanhamento no violão, na guitarra e qualquer outro instrumento musical, tá bom? E como eu já disse, né, os outros exercícios estão listados aqui nessa categoria, é só você clicar e vai ser direcionado para uma página onde tem todas as outras dicas, né, que a gente já trabalhou anteriormente. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro. Até mais.